No chão que eu pisei, você já pisou. O ar que eu respirei, você respirou. A água que eu bebi, você já bebeu. Do pão que eu comi, você já comeu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama, eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou homem. Que você ama. O pranto que eu chorei, você já chorou. O frio que eu passei, você já passou. No quarto que eu dormi, você já dormiu. A fome que eu senti, você já sentiu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama, eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou homem que você ama.